faixa mais suada desse mundo, um microfone de 10 conto. Aos poucos eu me descobri ali, eu me senti envolto, pronto pras direções. Empapucei daquele Mega Drive, buscava algo de verdade, diferente. Inspirações guiavam composições inocentes, inconsequentes. Superação a cada rima, assim eu via. Ali meu mundo ganha brilho, cor e vida. Sem tecnologia, o mais perto que eu tinha de um estúdio era um duplo deck e uma caixa de fitas. E olha só que vida. Hoje em dia, bases inovadoras, ideias revolucionárias. Muitas batidas perfeitas, agora que tal? E a procura da essência perdida. Nossa vida, nossa história. Entre tropeços e glória. Nem velha, nem nova. Um brinde à eterna escola. Nossa vida, nossa história. Entre tropeços e glória. Um brinde à eterna escola. Fui nota 10 no giro de cabeça. DJ com competência. Beatmaker de boas influências. Rimas com coerência. Já o grafite em questão era uma matéria independência. Absorvi muito nesse curso de militância, no raio de 200 km de distância. Portanto não presencial, mas aprendi mais com Nelson Triunfo do que com o próprio ensino fundamental. E a nostalgia dessa golden era impera, onde o que era de ouro era era. Não esses cordões, hoje em dia já era. New era lidera, fala mais alto até do que as próprias reflexões. Perdidos nessa atmosfera, indecisos entre os cifrões e a verdade. Procurando a essência, uma dica talvez no bolso daquelas antigas extra, extra life. Nossa vida, nossa história. Entre tropeços e glória. Nem nova nem velha, um brinde à eterna escola. Nossa vida, nossa história. Entre tropeços e glória. Nem nova nem velha, um brinde à eterna escola. Aí, não sei te dizer se existe uma receita pra essa tal essência não, hein? Mas conheço vários ingredientes. Anota aí, misture poeira de toca-disco, linha de agasalho, esmalte sintético, alguns metros de fio, microfone e amor a gosto.